Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Quem eu sou para Deus? Deus procura adoradores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que tenham um relacionamento amoroso com o Pai e o considerem o bem mais precioso em suas vidas. Se dependesse do homem, Deus não teria nenhum sucesso nessa busca. Mas graças a Deus, a obra é de Deus. Ele chamou pecadores ao arrependimento e os tornou criaturas novas, à imagem do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Romanos 8:29. Assim, se você está em Cristo, é visto por Deus como se fosse o próprio Cristo, pois é lavado por seu sangue, e assim é feito agradável a Deus no amado Filho de Deus. É só por isso que você tem um lar na glória, e desde agora tem o poder da palavra de Deus em sua vida, aplicada em seu coração pelo poder do Espírito. Confie na palavra, deposite a sua fé no Deus único, e não no seu conhecimento ou habilidades relacionadas a Deus ou à Bíblia. Se você não duvidar em seu coração, tudo o que pedir lhe será feito, e a proximidade com Deus lhe dará também os pedidos certos. Quanto mais valioso e digno de confiança você for para Deus, andando em fidelidade, aí você terá mais condição de perceber o quanto Deus mesmo tem você por muito precioso para Ele.